Fecheiro 152. Filipe Wiley parecia bastante diferente em casa, pensou Roger, do que em sociedade. Vestido para caçar porcos selvagens, com calças largas e uma camisa de camponês, molhada da chuva, e sem qualquer vestígio de peruca, pintura, talco ou adereços, ainda assim estava elegantemente esbelto, mas parecia bastante normal e razoavelmente competente. Também parecia um pouco mais inteligente, embora ainda tivesse o hábito de ficar boquiaberto, insistindo em interromper o relato de Jamie com perguntas e protestos. Lily White? Randall Lily White? Mas o que ele... Concentre-se, homem. Disse Jamie impacientemente. Estou a dizer-lhe agora e dir-lhe-ei mais depois. Mas ele e o xerife estão prestes a retalhar os seus russos como presunto no Natal, se não formos tratar desse assunto imediatamente. Wiley olhou furiosamente para Jamie. Depois olhou com desconfiança para Roger, que estava parado, oculto pelo mato, seminu, encharcado e coberto de lama suja de sangue. Ele tem razão, disse Roger, com a voz rouca e entrecortada, pigarreando e repetindo com mais firmeza. Ele tem razão. Não há tempo a perder. Os lábios de Wiley comprimiram-se numa linha fina e ele exalou ruidosamente pelo nariz. Olhou para os escravos em redor como se os contasse. Meia dúzia de homens, todos com grossas massas nas mãos. Um ou dois tinham um facão de cortar cana à cintura. Wiley assentiu, tomando uma decisão. Então vamos. Evitando o ruidoso caminho de conchas, avançaram devagar, mas com firmeza, através do pântano. Porquê porcos? Roger ouviu Jamie perguntar com curiosidade, enquanto ele e Wiley iam à frente do grupo. Porcos não, retorquiu Wiley. Javalis russos. Por desporto, disse com algum orgulho, zunindo a sua própria massa pela erva densa. Todos dizem que, de todos os animais de caça, o javali russo é o adversário mais feroz e mais astuto. Pretendo soltá-los nas florestas da minha propriedade e deixar que procriem. Pretende caçá-los, então? Jamie soou ligeiramente incrédulo. Já caçou um javali? Roger viu os ombros do Wiley enrijecerem-se sob a camisa molhada diante da pergunta. A chuva amainara, mas continuava a cair. Não, disse ele. Ainda não? E você já? Sim, disse Jamie. Mas sabiamente ficou-se por aqui. Quando se aproximaram do ancoradouro, Roger vislumbrou um movimento mais ao fundo. O barco mais pequeno estava a afastar-se. Desistiram de me procurar. Ou pelo whisky, e mandaram os homens embora. Jamie passou a mão pelo rosto, tirando a água da chuva. O que lhe parece, Wiley? Não há tempo a perder. Os russos estão na cabana principal, no cais. Uma vez decidido, Wiley mantinha-se calmo. Invadir o lugar, disse ele sucintamente. Agitou a mão, chamando os escravos para o seguirem, e dirigiu-se para o ancoradouro a passos largos. O grupo inteiro entrou no trilho de conchas com o estrépito de uma avalanche. Isso deveria fazer Lily White e Anne Struther suspenderem os seus planos assassinos, pensou Roger. Eles soavam como um exército a caminho. Descalço, Roger mantinha-se no terreno pantanoso e, em consequência, avançava mais devagar do que o resto. Viu um rosto espantado espreitar por entre as cabanas e rapidamente recuar. Jamie também viu e deu um dos seus selvagens gritos das terras altas. Wiley sobressaltou-se surpreendido, mas logo aderiu a gritar também. Saiam daí, seus filhos da mãe! Assim encorajados, os negros começaram a gritar e a berrar, brandindo as massas com entusiasmo, enquanto se lançavam sobre o ancoradouro. Foi uma espécie de anticlímax chegar ao cais e não encontrar ninguém a não ser os russos presos, que por pouco não decapitaram Philip Wylie, quando ele imprudentemente abriu a porta da sua prisão, inopinadamente, sem se anunciar. Uma breve busca ao barco russo e ao pântano em redor não mostrou qualquer vestígio de Lily White ou Anne Struther. O mais provável é que tenham fugido a nado, disse um dos negros, voltando da busca. Apontou para o outro lado do canal, na direção do labirinto de bancos de areia, e tocou na sua lança. Vamos caçá-los? Era o homem que descobrira Roger, evidentemente ainda ansioso para tentar a sua sorte. Eles não fugiram a nado, disse Wylie sucintamente. Gesticulou, indicando a minúscula praia perto do ancoradouro, uma extensão vazia de conchas. Levaram o barco, malditos sejam. Virou-se, frustrado, e começou a dar ordens para descarregar e guardar os javalis no cercado. Kemodurov e a família já tinham sido levados para a casa da plantação, com as jovens alternando olhares de surpresa para os escravos negros e olhares coquetes para Roger, que recuperara a camisa e os sapatos, mas cujas calças ainda estavam coladas ao corpo. Um dos escravos saiu da cabana com uma braçada de armas descartadas, fazendo Wylie lembrar-se dos deveres de anfitrião. Estou-lhe muito agradecido pela sua ajuda em preservar a minha propriedade, senhor, disse ele a Jamie. Fez uma mesura um pouco rígida. Permita-me que ofereça a minha hospitalidade, a si e ao senhor Mackenzie. Ele não parecia muito entusiasmado com isso, notou Roger, mas mesmo assim tinha oferecido. Eu é que lhe estou agradecido pela sua ajuda em preservar as nossas vidas, disse Jamie com igual rigidez, retribuindo a reverência. E agradeço-lhe, mas... Seria um prazer, interrompeu Roger. Obrigado. Deu um forte aperto de mão a Wylie, surpreendendo-o bastante, e agarrou no braço de Jamie, conduzindo-o para o caminho de conchas, antes que ele protestasse. Havia lugares e ocasiões para ser snob, supôs ele, mas este não era um deles. Veja bem, você não tem de lhe beijar o rabo, disse ele, em resposta aos murmúrios de Jamie, à medida que avançavam pesadamente pela água em direção à mata. Vamos deixar o mordomo dele dar-nos uma toalha seca e um pouco de comida e partiremos enquanto ele ainda estiver ocupado com os seus porcos. Não tomei pequeno almoço, nem o senhor. Se vamos andar até Edenton, não o vou fazer de barriga vazia. A menção de comida pareceu surtir algum efeito para restaurar a tranquilidade de Jamie. E quando alcançaram o abrigo da floresta, um estado de espírito quase de eufórica alegria tinha surgido entre eles. Roger questionou-se se esse era o tipo de sentimento que se sentia depois de uma batalha. O puro alívio de estar vivo e sem ferimentos dava vontade de rir e dançar, só para provar que ainda se podia fazer isso. Por consentimento mudo, deixaram a discussão dos acontecimentos recentes e as especulações relativas às atuais andanças de Stephen Bonnet para mais tarde. Javalis russos, por amor de Deus, disse Jamie, abanando-se como um cão quando pararam sob o abrigo da floresta. Eu duvido que o homem tenha visto um javali alguma vez na vida. Ele poderia matar-se sem se dar a tanto trabalho e despesa. Sim, e quanto lhe deve ter custado? Mais dinheiro do que veremos em 10 anos, provavelmente, só para trazer uma vara de porcos. O quê? Umas 6.000 milhas? Abanou a cabeça, assombrado com a ideia. Bem, para ser justo a respeito disso, são mais do que simplesmente porcos, disse Jamie, tolerante. Não os viste? Roger vira-os apenas brevemente. Os escravos estavam a conduzir um dos animais pelo cais quando ele emergiu da cabana com a sua roupa. Era alto e peludo, com grandes presas amarelas que pareciam bastante perigosas. Mas estava descarnado da longa viagem de navio, as costelas a ver-se e metade das cerdas arrancadas pelo atrito. Obviamente ainda estava zonzo do balanço do mar, cambaleava de um lado para o outro embriagado nos seus ridículos cascos pequenos, os olhos revirarem-se, grunhindo de pânico à medida que os escravos gritavam e o picavam com as suas massas. Roger teve pena do animal. Sim, são bastante grandes, disse ele. Imagino que uma vez recuperados serão extraordinários. Mas pergunto-me se se vão adaptar aqui. Agitou a mão, indicando a floresta úmida em redor. O ar estava carregado de umidade da chuva, mas as árvores bloqueavam a maior parte da água, deixando-a escura e cheirando a resina sob as copas baixas de carvalhos anões e pinheiros raquíticos. Galhos pequenos e cascas de bolota estalavam agradavelmente sob as suas botas no solo arenoso. Bem, há abundância de bolotas e raízes, observou Jamie, e ocasionalmente um ou outro negro, como iguaria. Penso que vão dar-se muito bem aqui. Roger riu-se e Jamie resfolegou divertido. Julgas que estou a brincar? Tu também nunca caçaste javalis, suponho eu. Bem, talvez o Sr. Wiley nos convide a vir e... A parte de trás da sua cabeça explodiu e tudo desapareceu. A dada altura, Roger recuperou os sentidos, consciente principalmente de uma dor tão forte que a inconsciência parecia imensamente preferível, mas consciente também de cascalhos e folhas pressionando-se contra o seu rosto e de ruídos próximos, as batidas, golpes e grunhidos de homens a lutar. Forçou-se a recuperar a consciência e levantou a cabeça, embora o esforço fizesse fogos de artifício coloridos explodirem dentro da sua cabeça e provocassem uma forte vontade de vomitar. Procurou reprimir a náusea com os braços cruzados, os dentes rilhados, e após alguns momentos a sua visão clareou, embora tudo ainda parecesse nebuloso. Levou alguns instantes para descobrir o que estava a acontecer. Estavam a uns 3 metros do local onde ele estava deitado, com algumas árvores e arbustos a escurecerem a luta. Mas captou um "adia", murmurado entre grunhidos e arfadas, e sentiu uma aguda pontada de alívio. Afinal, Jamie estava vivo. Pôs-se de joelhos, hesitante, e ficou ali parado por um momento, a visão a entrar e a sair de foco. Quando ela estabilizou, a sua cabeça tinha caído para a frente e ele estava a fitar o chão. A sua espada estava a alguns passos de distância, semi-encoberta por folhas e areia revolvida. Uma das suas pistolas estava perto da espada. Mas ele não se preocupou com isso. Não conseguiria segurá-la com firmeza, ainda que a pólvora estivesse suficientemente seca para disparar. Arrastou-se e tateou pelo chão. E quando enfiou a mão na guarda do punho da espada, sentiu-se um pouco melhor. Não a deixaria cair agora. Algo úmido escorria-lhe pela nuca. Sangue? Chuva? Não importava. Cambaleou, agarrou-se a uma árvore com a mão livre, pestanejou para clarear a visão turva e deu mais um passo. Sentia-se como um javali, o terreno desconhecido, móvel e traiçoeiro sob os pés. Pisou em algo que rodou e cedeu e caiu, aterrando pesadamente sobre um cotovelo. Virou-se desajeitadamente, atrapalhado pela espada, e viu que tinha tropeçado na perna de Anstruther. O xerife jazia de costas, com a boca aberta, parecendo surpreendido. Havia um grande rasgão na sua garganta e uma grande quantidade de sangue havia empapado a areia à sua volta, ferruginoso e fétido. Contraiu-se e o choque colocou-o de pé, sem se recordar de se ter levantado. As costas de Lily White estavam viradas para si, o linho da sua camisa molhado e colado à pele. Lançou-se para a frente a grunhir, depois saltou para trás, golpeou, contra-atacou. Roger abanou a cabeça tentando eliminar os termos idiotas da luta de espadas. Depois parou, arfando de dor. O rosto de Jamie estava paralisado num esgar maníaco, os dentes à mostra no esforço, enquanto ele seguia a arma do adversário. Mas ele vira Roger. Roger! Gritou ele, arfando por causa da luta. Roger! A caraide! Lily White não se virou, mas lançou-se para a frente, simulando um ataque, afastando-se, arremetendo-se para trás em defesa. Não, estúpido, disse ele arquejante. Roger percebeu vagamente que Lily White pensava que Jamie estava a fazer bluff, tentando fazê-lo virar-se. A sua visão tremia outra vez. Ele agarrou-se a uma árvore, esforçando-se por se manter em pé. A folhagem estava molhada. A sua mão escorregava. Ei! Disse ele com voz rouca, incapaz de pensar em palavras. Ergueu a espada à ponta trêmula. Ei! Lily White recuou um passo e girou nos calcanhares, os olhos regalados de choque. Rogers arremeteu-se para a frente cegamente, sem nenhum alvo, mas com todas as forças que ainda existiam no seu corpo. A espada penetrou no olho de Lily White e uma sensação escorregadia de trituração subiu pelo braço de Roger quando o metal raspou o osso e atravessou algo mais macio, onde se alojou. Ele tentou soltar a lâmina, mas a sua mão ficou presa no copo da espada. Lily White enrijeceu e Roger pôde sentir a vida do homem a descer diretamente pela espada, atravessar-lhe a mão e subir-lhe pelo braço, rápida como uma corrente elétrica. Em pânico, contorceu-se e sacudiu-se, tentando soltar a espada. Lily White sacudiu-se com espasmos, ficou mole e caiu por cima dele, como um enorme peixe morto, enquanto Roger puxava e arrancava com toda a força, tentando em vão livrar-se da espada. Então, Jamie segurou-o pelo pulso e soltou-o, passou o braço à volta do seu ombro e levou-o dali, tropeçando às cegas de pânico e dor. Segurou-lhe a cabeça e esfregou-lhe as costas, murmurando palavras sem sentido em gaélico, enquanto ele arfava e vomitava. Limpou o rosto e o pescoço com um punhado de folhas molhadas. Limpou o muco do nariz com a manga molhada da camisa. — O senhor está bem? — balbuciou Roger, a dada altura no meio daquilo tudo. — Sim, estou bem — disse Jamie, dando-lhe umas palmadinhas nas costas. — E tu estás bem, não estás? Por fim, conseguiu pôr-se de pé outra vez. A sua cabeça já fora além do estágio de dores. Ainda lhe doía, mas a dor parecia algo separado de si mesmo, pairando algures por perto, mas sem o tocar realmente. Lily White jazia de rosto para cima no meio das folhas. Roger fechou os olhos e engoliu em seco. Ouviu Jamie dizer alguma coisa baixinho e em seguida um grunhido, um restolhar de folhas e uma pequena pancada surda. Quando Roger abriu os olhos, Lily White jazia de rosto para baixo, com as costas da camisa suja de areia e cascas de bota. Vamos. Jamie segurou-o por baixo do braço, passou-lhe o braço por cima do ombro. Roger ergueu a mão livre, abanou-a vagamente na direção dos corpos. Eles... O que devemos fazer com eles? Deixamo-los para os porcos. Roger já conseguia caminhar sem ajuda quando saíram da floresta, embora tivesse a tendência de pender para um lado ou para o outro, ainda incapaz de andar em linha reta. A casa do Wiley estava à frente deles, uma bonita construção de tijolos vermelhos. Eles atravessaram o relvado, ignorando os olhares espantados de vários criados que se aglomeravam nas janelas do andar superior, apontando para eles e cochichando entre si. Porquê? Perguntou Roger, parando por um momento para sacudir algumas folhas da sua camisa. Eles disseram? Não. Jamie puxou da manga um pedaço de pano encharcado e imundo que um dia fora um lenço e lavou-o na fonte ornamental. Usou-o para limpar o rosto. Olhou criticamente para a resultante imundície no lenço e lavou-o na fonte outra vez. Só percebi quando ouvi a pancada surda do golpe que Anstruder te deu com um pedaço de pau. Aqui, a tua cabeça ainda está a sangrar. Virei-me e vi-te estendido no chão. E logo a seguir surgiu uma espada do nada e atacou-me bem nas costelas. Vê só. Enfiou os dedos por um grande rasgão na sua camisa, meneando-os. Agachei-me atrás de uma árvore e mal pude sacar da minha espada a tempo. Mas nenhum deles disse uma palavra sequer. Roger pressionou o lenço que lhe fora oferecido cuidadosamente na nuca. Com um som sibilante, inalou o ar através dos dentes cerrados quando a água fria tocou no ferimento. Merda, será porque a minha cabeça está partida? Ou isso realmente não faz qualquer sentido? Porquê que, em nome de Deus, tinham tanto empenho em nos matar? Porque nos queriam ver mortos, disse Jamie, logicamente, enrolando as mangas da camisa para lavar as mãos na fonte. Ou alguém quer. A dor resolvera instalar-se na cabeça de Roger outra vez. Estava a começar a sentir-se enjoado novamente. O Stephen Bonnet? Se eu fosse um jogador, apostaria nisso. Roger fechou um dos olhos para ver se parava de ver dois Jamies. O senhor é um jogador, já o vi em ação. Bem, então é isso. Jamie passou a mão distraidamente pelo cabelo desgrenhado e virou-se para a casa. Karina e as suas irmãs tinham aparecido à janela e acenavam em êxtase. O que eu gostaria muito de saber agora é onde é que está o Stephen Bonnet. Em Wilmington. Jamie girou nos calcanhares franzindo a testa. O quê? Em Wilmington, repetiu Roger. Cautelosamente abriu o outro olho. Mas tudo parecia bem. Apenas um Jamie. Foi o que o Lily White disse, mas pensei que ele estava a gozar. Jamie fitou por um instante. Espero sinceramente que estivesse, disse ele.